Se uma das minhas opções nucleares, que eu mantive até ao fim, foi não levar nada que era comercial aquela escola, e se eu depois começo a filmar, passado 10 anos com os meus alunos, começo a fazer os meus filmes, o Viva o Porto Porto, etc., por ali fora, filmes fantásticos que eu tenho, será que não faz sentido nenhum estar a meter a merda da publicidade aqui, essas merdas e o caralho? Estás a perceber? Estou a perceber. Mas o que eu só para eles... Porque eu já falei nessa cena. Então eu está falado. Então eu vou-lhe só explicar onde eu queria, o que eu queria fazer com isso. É, está bem? Caro, o que eu queria fazer, no máximo, isso era para entrar um bocadinho no início, para explicar de onde é que o professor veio e para onde é que foi. Está a perceber? Eu já percebi. É, porque as pessoas já... É assim, é consigo, se a pessoa não quiser mesmo, não há problema. Não é não querer, é que eu não consigo. Eu passo com os outros filmes, eu creio. Não, ontem, comecei a tirar as cassetes. Comecei a separar, já tinha um monte delas assim. Olha para aquela área assim. Foda-se, torna a pôr no sítio de outra vez. Percebe? Já tinha um monte delas, pá. Eu percebo. Quer dizer, será assim? O problema é que é o VHS e tu não tens. Olha, paga lá e diz, leva isto tudo. Eu levo. É? Eu levo tudo. Pau, levas tudo? Levo tudo. E depois, como é que fazes o transfer? Ah, professor, eu arranjo-me. Levas tudo, dou-te tudo, acabou. Dá-me tudo. Pode ser? Eu levo tudo. Ah, professor, nem que eu gaste. Agora, pois é que... Pai, depois eu devolvo. Claro, não se preocupe. Tens que mudar.